Eu fui convidado pra participar de um desafio de coco, numa sala de taipa, parede sem reboco, na divisa de pau d'alho com carpina em cima, o toque dos pandeiros esquentando o clima, só pé da rocha na rima, e eu observando as duplas, os trios que vinham chegando, e eu me preparando para assistir o combate. A bela arte, embolador de todas as partes, só não vinha de Marte porque é distante, mas de Tiúma, Nazaré da Mata, adiante, cada um com seu estilo diferente, vestindo gangalha, fumando cigarro de palha, tomando aguardente, um parecendo tenente, o outro um fazendeiro, um desordeiro, chapéu de cangaceiro, ouvi um aboio de longe, era um vaqueiro, tinha um que falava ligeiro, dizia que ia ganhar, tocou o pandeiro e cantou, a voa solta, iaia. Eu ficava só a tucaiá, hipnotizado, bater de frente com qualquer um é complicado, os poetas têm um dom, é coisa do divino, e pra completar nas veias corre versos nordestino, e foi no coco trava-língua que decorei o refrão, batida de pandeiro e a palma de mão, é nesse tipo.